O tamanho e a quantidade das vasilhas define o que Deus vai fazer. O tamanho e a quantidade das vasilhas. Você já viu uma cozinha chique? Você já viu uma cozinha chique? Sabe o que é chique? É ser aquela coisa mais clean possível. Olha as cozinhas de hoje, são as cozinhas mais clean. Nenhuma panela, o mínimo de panela, o fogão, talvez aquele com as chapas elétricas, que nunca foi usado, que fica lá só como aqui é o espaço gourmet, mas não se usa. E uma cozinha simples? Hã? Um monte de latinha, de garrafa, de vasilhas. Você vai na casa da Ludmar, tem vasilha de todos os formatos. Quanto mais sofisticado nós vamos ficando, menos vasilhas nós temos. Quanto mais simples nós formos, mais facilidade de termos vasilhas. Essa é uma verdade absoluta, uma verdade espiritual. E, às vezes, é a nossa elaboração, o nosso intelecto muito assim, focado nas coisas que se veem, que acaba nos roubando a oportunidade de ter vasilhas à disposição. E as vasilhas de Deus, elas sempre demandam uma simplicidade maior na nossa vida, um processo de nos tornarmos simples, simples. No livro que estamos lendo, O Andar no Espírito, O Andar no Poder, do irmão Dave Robertson, está escrito assim: você nunca será capaz de ficar na brecha por outros da maneira que Deus quer, se você permanecer um vaso não purificado, uma vasilha obstruída. Antes de podermos entrar profundamente na intercessão, precisamos experimentar um certo nível de purificação da natureza carnal. Os judeus têm uma simbologia paralela a isso, que é o kosher. Então, um rabino fica no restaurante, fica na fazenda, fica na indústria para conferir se os produtos estão de acordo com os mandamentos que eles têm. Então, o jeito de imolar, de matar o animal, tem que ser de uma forma específica. As vasilhas que serão usadas precisam ser cuidadas de uma forma específica. O judeu cuida de todos esses detalhes. Então, no final, quando o produto é embalado ou oferecido, aí o rabino dá o selo kosher, que é uma comida que está dentro dos padrões da palavra do Senhor, conforme o Senhor escreveu lá no Velho Testamento, em termos de saúde, de higiene, de limpeza, os cuidados, as prevenções reais, inclusive as que eles acrescentaram mediante essas bases. Talvez muita coisa lá realmente não seja necessária, mas também não é um motivo de crítica, porque eles estão preservando um conceito de Deus, das coisas como precisam ser. Então, até as vasilhas são cuidadas para que aquilo que vai ser comido, aquilo que vai ser colocado nas vasilhas, seja garantido da purificação. Assim é a nossa vida. Nós precisamos ter uma vida kosher. Nós precisamos cuidar das vasilhas, nós precisamos cuidar de todas as coisas para que sejam exatamente como o Senhor quer. Nós precisamos passar por esse processo de purificação. E é o Espírito Santo que nos faz entender isso sim, isso não. Isso sim por isso não por isso. Não é uma lógica humana, não é um raciocínio humano, é um mover do Espírito Santo. Então, nós não seremos capazes nem de interceder por alguém se as nossas vasilhas forem sujas, forem poucas. For pouca vasilha, eu não consigo ficar 15 minutos orando. Mas se eu aumentar as vasilhas, e como se aumenta as vasilhas? O que aumenta o tamanho das minhas vasilhas? O que aumenta o número das minhas vasilhas? Nós vimos ontem o quê? Adoração, palavra, disponibilidade, serviço, testemunho, colheita, propósito. São áreas que você pode pedir ao Senhor. Para o Senhor me ajuda nisso. Eu vou começar lá com a adoração. Porque se você e eu formos para a presença do Senhor, nós vamos ter fome. E o Senhor vai dizer assim: experimenta esse daqui. E aí ele nos dá para experimentar um pedacinho da palavra. É isso que eu quero. E aí nós vamos sendo atraídos. E aí não tem jeito. Se nós estamos nos alimentando da palavra, nós nos tornamos disponíveis. Se nós nos tornamos disponíveis, nós vamos servir. Se nós estivermos com esse coração, nós vamos abrir a boca e testemunhar. Nós vamos cuidar da colheita, nós vamos ter frutos. É o que o Senhor nos garante, todas estas coisas. Vocês terão no esboço que eu vou disponibilizar para vocês, todos estes textos novamente expressos. E nessa manhã nós vamos encerrar nosso retiro com três temas importantíssimos. O preparo pessoal. Como é que eu vou possibilitar tudo que nós estamos aprendendo aqui no retiro? Segundo, as ações espirituais. Quais são as atividades, as ações, as disciplinas que eu é que decido acionar? E também, quais as ações de frutificação? E o preparo pessoal, que é o primeiro assunto aqui, diz respeito à santificação e maturidade. Nós, como membros de uma igreja, como discípulos do Senhor, nós precisamos entender que a nossa vida no corpo de Cristo não é para provisão, suprimento, em primeiro lugar. A nossa vida no corpo de Cristo é para o aperfeiçoamento, em primeiro lugar. É treinamento, adestramento, capacitação. E as duas palavras bíblicas para isso é santificação e maturidade, crescimento. Então, se você encontrar um pastor guiado pelo Espírito Santo, você vai encontrar um homem que não tem outro propósito liderando uma igreja senão ver os irmãos crescendo em santidade e em maturidade. Para expressar isso de uma forma bem clara, esse pastor vai desejar que surja no meio da congregação outros homens e mulheres que pregam melhor do que ele. Outros homens e mulheres que cuidam das vidas melhor do que ele. Outros profetas, evangelistas, mestres que frutificam mais do que ele. Esse é o propósito de Deus na vida da igreja. É como uma frase aí muito comum do meio corporativo que diz: sem sucessor não há sucesso. Sem sucessor não há sucesso. Então eu olho para a irmã Conceição, eu fico olhando assim: por que que a irmã Conceição está sentada? Irmã Conceição era para estar pregando a palavra, visitando lares, cheia do Espírito Santo, estendendo as mãos lá nos hospitais para orar e curar enfermos, porque esse é o propósito que o Senhor tem para ela e para cada um aqui. Creia nisso, irmão. O propósito de Deus na vida da igreja é nossa santificação que leva à maturidade. Eu queria ler com vocês Gênesis 17. Abra sua Bíblia em Gênesis 17. Nós estamos lendo o livro Andar no Espírito, o Andar no Poder. Se você ainda não leu, se você não tem o livro, você pode pedir a Vailda, ela vai providenciar para você. Você pode ver com os irmãos que têm o livro o site, porque você pode entrar no site do irmão Dave Robertson e você pode adquirir. E eu te digo que esse livro vai mudar a sua vida. Se você comê-lo, ele vai mudar a sua vida. Não tenha dúvida. Agora, irmão, acontece com todos nós. A gente lê um livro, a gente é impactado, esse livro vai para a prateleira e, muitas vezes, todo o conteúdo absorvido também vai para a prateleira do cérebro. Então, é um livro para ser vivido, praticado. E você tem uma vantagem nesse livro ou no que você vai praticar. Você pode ir sozinho para um lugar que ninguém está te vendo e praticar. Você não precisa preocupar com adaptar nada para público. Você vai ter sua vida sozinho. Faz suas experiências, suas loucuras. Fala do jeito que você... Vai para diante do Senhor do jeito que você quiser. Ninguém vai te ver. E tenha lá suas experiências. Depois que essas experiências forem confirmadas, aí você vem, e mesmo que seja com muito cuidado, assim, meio receoso, vem e vai compartilhando, vai contando. Agora, pode ter certeza que na hora que você tiver essas experiências, você vai querer correr, explodindo de vontade de ir compartilhar. Então, leia o livro. Esse irmão escreve assim: o nosso espírito não pode ser carregado e edificado por Deus sem passar pelo processo de purificação de Deus através do corpo de Cristo. É impossível crescer em Deus sem cortar. Diga comigo, é impossível crescer em Deus sem cortar. Sem cortar as coisas que estão segurando você. Você não precisa se preocupar em anotar a frase toda. Você vai ter ela escrita no esboço que eu vou te dar. Os mistérios do Espírito Santo, a obra de santificação de Deus em nós, através da vida do corpo, as operações, inclusive de confronto do Senhor, são exclusivamente para o nosso crescimento, aperfeiçoamento, vitórias. Tolamente nós fugimos destas coisas. Nós fugimos dos moveres do Senhor, das operações do Senhor. Nós fugimos até mesmo da comunhão no corpo. Nós fugimos do confronto. Nós tendemos a isso. Em parte, é um efeito colateral de um sistema que Deus colocou em nós. Se vier um objeto em direção ao meu rosto, a minha mente tem um sistema de proteção altamente preparado para me defender na hora. Se o meu braço se encostar num calor, repentinamente, eu tenho um sistema em mim que me faz recuar instantaneamente. Se um objeto penetrante me perfurar, o meu organismo tem um sistema que manda para aquele lugar imediatamente um exército de anticorpos para cuidar daquela ferida. Deus fez isso no nosso corpo. Mas com o pecado, estas qualidades, estes recursos foram deturpados. Então, nós acabamos também nos defendendo de uma forma intensa de tudo aquilo que nos causa qualquer desconforto, que nos tira de qualquer área cômoda. A gente, não, me deixa aqui, não mexe nisso, não, vai doer. A gente tem essa autodefesa e ela vai se expandindo para áreas que não podia expandir. Então Deus disse ao povo: olha, ninguém toca no monte. Moisés, sobe ao monte Sinai, mas ninguém toca, porque quem tocar vai morrer. Então o povo simplesmente, não toco. Mas hoje ele nos chama para o monte. Hoje ele nos chama lá para o alto, onde o fogo está. E se subir, se tocar, vai morrer. E às vezes a gente não quer, não, eu não vou subir nesse monte, não, eu não vou buscar o Senhor desse jeito, eu não vou intensificar desse jeito, porque senão eu vou morrer. Mas é para morrer mesmo. É para morrer, é para ser quebrado, é para ser desfeito tudo aquilo que não é do Senhor. Por isso, esse irmão escreve: é impossível crescer em Deus sem cortar as coisas que estão segurando você. Ele ainda diz: o Espírito Santo falou ao meu espírito, dizendo. Você sabia que a parte de fora de uma casa é o retrato exato de quem mora ali? A parte de fora de uma casa é o retrato exato de quem mora ali. Ele escreve: cheguei em casa e fui logo cortar a grama do jardim. Mas veja, o Espírito Santo estava apontando um erro que a maioria dos cristãos comete. Eles estão sempre tentando cortar o fruto ruim da árvore de suas vidas, sem antes lidar com a raiz que gerou o fruto ruim. E realmente, nós estamos habituados a um convívio, a uma cultura, a uma vivência evangélica em que a gente corta os frutos. Esse fruto é ruim? Corta fora. Esse fruto é ruim? Corta fora. Não vou beber mais, não vou fumar mais, não vou falar mais, não vou mentir mais, não vou isso aqui, não vou fazer, não vou, oh, Senhor, não vou. Ou então a gente tenta colocar nos galhos da nossa árvore frutos bons. Eu vou pegar essa árvore aqui e eu vou colocar esse fruto. Eu vou orar 10 minutos mais. Eu vou colocar esse fruto aqui. Eu vou me esforçar, eu vou chegar cedo na igreja. Eu vou ter um tempo de oração. A gente vai tentando colocar frutos na árvore. Estão sempre tentando cortar o fruto ruim da árvore de suas vidas, sem antes lidar com a raiz que gerou o fruto ruim. Se você for cortar a grama, porque o pastor falou assim: ah, essa grama está mostrando que você não é tão bom, tão organizado. Você vai cortar uma vez e você vai precisar que alguém te alerte de novo que a grama está alta, que o armário está bagunçado, que o horário, que as suas disciplinas estão de novo. Mas se o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, se o Espírito Santo for lá no nosso espírito e operar uma transformação, e qualquer área ruim que está real na nossa vida necessita de um Espírito Santo ir lá e operar, então as coisas serão mudadas. E a forma de entender isso nesta manhã está em Gênesis 17. Vamos ler Gênesis 17. Capítulo 17, verso 9. Disse mais Deus a Abraão. Toda vez que você lê "disse Deus", saiba que essa expressão, ela é uma expressão da mais alta instância de poder. Não é um escritor dizendo assim: e aí Deus falou com Moisés. E a importância está no que Deus falou. Não, a importância começa na frase "Deus falou", e disse Deus. Então, houve uma manifestação sobrenatural, divina, a um homem comum como Abraão, um homem comum. O nome dele está na Bíblia, mas ele não foi para a Bíblia porque era especial. Ele era um beduíno comum. Ele era um beduíno como todos os outros naquela região. Talvez um pouco destacado porque ele era rico, como poucos outros eram. Mas era um beduíno. Se você entrar na internet hoje e descobrir o que é um beduíno, você vai saber como era a vida de Abraão. Uma tenda feita de pele de camelos, de carneiros, de animais, os alimentos, os cereais, as caravanas que passam e ali se compra o mantimento. É o que esse povo vivia. O Velho Testamento conta a história de Abraão, Isaac, Jacó, que é absolutamente a história dos beduínos do Oriente. E aquele homem comum, como eu e você, tendo a nossa vida mais comum possível, teve uma manifestação sobrenatural de Deus vindo e abrindo a boca. Eu vou falar com você, Abraão. E disse Deus mais a Abraão: guardarás a minha aliança. Tu e a descendência, a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Diga comigo, esta é a aliança. Circuncisão. Se nós tocarmos nesse assunto da circuncisão, nós vamos ter um grupo grande de irmãos em toda a igreja do Senhor que vai dizer isso, é Velho Testamento. É o artifício que o inimigo usa para nos distanciar das verdades que estão no Velho Testamento. Outro vai se levantar e falar assim, uai, agora o pastor está pregando que os homens têm que se circuncidar agora? É, o pastor está pregando que os homens têm que circuncidar. Porque o Senhor disse, esta será a minha... Você sabe o que é uma aliança? Se tem uma característica da aliança ou do pacto, é sem fim. Uma das características da aliança é sem fim. Por isso, quando um homem e uma mulher fazem uma aliança de viverem juntos, o Senhor diz, não separe mais. Porque uma aliança é um selo sem data de vencimento. Isso é um princípio, isso não é uma interpretação bíblica, isso é um princípio. Então, tudo que estiver na Bíblia e o Senhor chama de aliança é porque é para sempre. Então, o Senhor disse a Abraão, é para sempre. A minha aliança é esta, vocês circuncidarão, todo macho será circuncidado. Versículo 11, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado. Todo macho das vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Diga comigo, a minha aliança estará na vossa carne. Diga comigo, a aliança de Deus estará na minha carne. Não é no meu espírito, não. Mas a carne não é a parte ruim de tudo? Por que que a aliança de Deus está na carne e não no espírito? É interessante que nós estamos estudando que ele põe o seu espírito no nosso espírito. Nossa comunhão, nossa comunicação com Deus é no espírito. A adoração é no espírito. As operações de Deus em nós são no Espírito. As nossas ações nessa terra precisam partir do nosso Espírito. Mas vem o Senhor e diz que a minha aliança é na carne. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Irmão, para uma boa parte dos teólogos, dos crentes, esse texto aqui nunca vai se encaixar na vida cristã do Novo Testamento. Teria que ser tirado fora da Bíblia, ou então usa-se esse conceito teológico tão comum, assim, passou. É Velho Testamento, que é uma artimanha do diabo, para cegar, para mudar as cores, o branco não ser mais branco. Porque o Espírito Santo vai nos trazer um entendimento do que está escrito aqui. Da mesma forma que o Senhor fala de carne aqui, ele fala mais lá à frente, no Êxodo, sobre o povo guerreando contra os amalequitas. E os amalequitas são a figura da carne. E o Senhor diz assim: vocês destruam os amalequitas porque eu tenho uma guerra perpétua com os amalequitas. Por todas as gerações eu guerrearei contra os amalequitas. O Senhor usou um relacionamento, uma questão sociológica de um povo por aspectos e questões muito reais para dizer: eles são a representação da carne. E se você quer ser o meu povo, você terá que destruir Amaleque a vida inteira. Saul perdeu o trono porque não guerreou contra a carne. A vida cristã envolve uma guerra contra a carne. E, na verdade, a vida cristã envolve uma aliança com Deus que exige cortar na carne. É isso, não tem mais mistério. Isso é a circuncisão. Se ela no Velho Testamento, antes de Jesus, precisava ser feita de forma literal e não precisa mais hoje, isso não muda a verdade que está ali. Vida cristã, uma aliança com Deus, diz respeito a cortar na carne. Irmão, nós podemos fazer uma oração aqui agora: Senhor, eu me disponho a cortar na carne, eu vou me esforçar, mas, irmão, eu queria que você entendesse um pouco mais. O que é cortar o seu dedo? Pegue uma faca bem afiada e corta deliberadamente o seu dedo. Vê se você consegue. Não, não está em nós. Temos um sistema de autoproteção. É impossível cortarmos a nós mesmos. Quando isso acontece, é por um acidente. E esse acidente não é maior porque esse sistema de autodefesa que temos entra em ação. Então, a gente tira fora. Nós temos na nossa natureza um sistema que nos impede de cortar na carne. Você pega uma gilete e você já pega com temor. Cuidado. Ih, eu não gosto nem de mexer. Pega a faca, mas pega com cuidado ali. Não deixa o menino pegar a faca, não. Pelo amor de Deus, gente. Ai, meu Deus, não pega. Por que isso? Porque nós temos em nós um sistema de autodefesa que nos impede de cortar a carne. Agora, irmão, não estou falando de cortar o dedo. O Senhor está falando de cortar a pele do prepúcio. Nós não temos noção que nível de dor é fazer isso. Se eu tenho um sistema de autodefesa que não me deixa dar um talhozinho na pontinha do dedo sem querer com uma faca, imagina deliberadamente cortar a pele do prepúcio. Que nível de dor, que nível de determinação, que nível de loucura. E você continua lendo o texto, você vê que Abraão chamou todos os seus escravos, todos os homens da sua casa. Irmão, se você quer fazer uma loucura e cortar a pele do seu prepúcio, isso é com você, se vire. Mas você chamar seus funcionários e falar assim: eu vou cortar a pele do prepúcio de todos vocês. Não com faca afiada, com pedra. Se eu virar para você aqui e falar assim: para ser membro nessa igreja, Edivar, você vai ter que circuncidar a pele do prepúcio. Você está louco, esse pastor é doido. Eu falo assim: se você quiser ministrar no louvor, você vai se comprometer com uma célula. Ah, eu vou ter que cortar do meu tempo. Ah, eu não quero isso. Para que isso? Uma coisinha desse tamanho que eu digo para cortar, muitos não querem cortar. Mas o Senhor vem e diz, você vai ter que cortar a pele do prepúcio. Se eu quiser uma aliança com o Senhor, e os segredos do Senhor é para quem tem uma aliança com Ele, as revelações do Senhor são para quem tem uma aliança com Ele. Se eu quero ter uma aliança com o Senhor, se eu quero o Espírito Santo operando livremente em mim, eu preciso tomar uma decisão. Circuncisão. O Senhor vem e diz, lá no Novo Testamento, diz, olha, eu não quero mais que vocês circuncidem a carne de vocês, literalmente, mas as tábuas do vosso coração. É pior. Você vê que o Senhor orienta a criança ao oitavo dia. Por que o judeu tem esse costume, a criança ao oitavo dia? Eu não tenho muitos dados sobre isso, mas tudo que eu já li diz respeito que ao oitavo dia é o melhor momento para a coagulação do sangue, para o processo de cicatrização. Isso nos orienta uma coisa, é quando eles são criança que nós temos que ensinar a cortar na carne. Ah, mas quando eu era criança, meus pais me ensinaram isso, eu não era convertido, eu não tinha o Espírito Santo. Agora vai doer mais. Agora vai doer mais. Porém, passa o tempo da cura. E depois do tempo da cura, você tem uma aliança para sempre com Ele. Passa o tempo da dor, eu vou me submeter a cortar na minha carne estas coisas. Mas depois que eu vencer esse tempo, eu tenho uma aliança eterna com Deus. Não é uma troca, irmão. Deus não fez uma troca com Abraão. Deus estabeleceu um sinal. E esse sinal com o seu povo no Velho Testamento é uma verdade espiritual hoje. Mais necessário do que em qualquer outro tempo, porque nós somos senhores de nós o tempo todo. Dificilmente nós queremos cortar nossa agenda, cortar nossos valores, nossas prioridades, mas o Senhor vem e diz assim, filho, não sou eu que vou chegar e um anjo numa bandeja de prata vai te trazer um manjar e tudo vai estar feito. Não, você é que vai para um lugar tenebroso, um lugar de trevas, um lugar de dor, como Abraão foi, e você vai se submeter ali assim, eu renuncio, Senhor. E é você que caladinho vai aguentar a dor da renúncia. Eu não queria fazer isso, eu não queria cortar aquilo, eu não queria jogar fora essa prioridade, eu não queria jogar fora esse valor, eu não queria abrir mão disso, mas eu decido fazer isso. Vai me doer na carne, mas eu vou fazer. E depois que eu fizer, eu terei uma aliança eterna com o Senhor. Nessa área estará resolvido para sempre. Somos nós que decidimos, irmão. Feche os teus olhos, irmão. Toda continuidade neste primeiro tema não é mais eu dizendo algo, ensinando algo. O Senhor já deu versículos, o Senhor já trouxe a palavra. Está claro a visão, a imagem. A imagem é essa, é a circuncisão. Mas somos nós que vamos para diante do Senhor para dizer a Ele, Senhor, eu decidi cortar. Ou talvez a gente tenha aqui para diante dele e fale, Senhor, eu não sei o que é isso, mas eu decido me expor ao Senhor, para o Senhor me revelar. Eu estou chamando o Espírito Santo. Eu não estou pedindo apenas que o Senhor me ajude a cortar a carne, eu estou chamando o Senhor para atuar em mim em áreas que eu nunca deixei atuar. Para o Senhor ampliar. Irmão, eu tenho áreas que Deus precisa atuar que eu não sei como vai ser. Minha autodefesa se levanta instantaneamente. Mas nós vamos para diante do Senhor. Senhor, neste ano, eu quero terminar o ano. E quando eu escrever lá o quanto eu cresci nesse ano, eu vou dizer, eu cresci. Porque o Senhor cortou. Me ajudou e eu cortei minha carne. Nisso. nisso. Estabeleci uma aliança com o Senhor. Esse assunto, essa mania, o comodismo, a frieza, a inoperância, passivismo, seja o que for, o pecado, os valores, o gosto, as reações, o temperamento, o caráter, eu decido cortar, Senhor. Porque eu quero ter uma aliança com o Senhor em cada uma destas áreas. Não é o nosso esforço, irmão, mas é a nossa decisão. O que realmente vai acontecer para uma mudança radical que gera a aliança é obra do Espírito Santo. Nós não podemos fazer. Nós não damos conta. A carne continua viva. Mas se tomarmos uma decisão, o Espírito Santo entra em ação. E, embora seja uma obra do Espírito Santo, esta obra não acontecerá se não for lastreada numa decisão pessoal. Porque Ele aguarda como uma pomba. Ele não afronta. Uma decisão. Eu cortarei a minha carne, Senhor. E tem que ser sozinho. Sem pedir conselho, porque os amigos de Abraão, a esposa de Abraão, diria: não, não faz isso. Nossa própria alma, nossa própria carne vai dizer: não, não faz isso, não precisa. O Velho Testamento já passou. Isso não tem a ver com o Velho Testamento ter passado ou não. Isso tem a ver com nossa integridade diante de Deus. Isso tem a ver com a mudança da visão. Com olhar para o branco que verdadeiramente é branco. Com uma definição clara de todas as demais cores. Isso tem a ver com proclamar o credo: eu creio. E não creio apenas de boca, eu confio, de sentar no carrinho. Espírito Santo, fala conosco. Revela as chaves, pontos vitais que, se renunciados, desatam grandes moveres do Senhor. Não permita que a sua mente te deixe paralisado. Não permita que a sua mente te leve para vários pensamentos até que o tempo passe. Se você precisar, fique de pé. Se você desejar, se ajoelhe. Mas eu convido você a levantar a sua voz e a fazer algumas declarações ao Senhor, que expressam decisões, que expressam cortes. Talvez você possa começar dizendo a Ele: o Senhor é tão maravilhoso que, com amor, me trouxe a este lugar para me falar algo, para me ensinar algo. O Senhor é tão maravilhoso, Espírito Santo. O Senhor veio habitar dentro de mim. E eu falo tão pouco com o Senhor. Eu sigo tão pouco suas orientações. E às vezes, quando eu as percebo, eu acho que é só uma intuição da minha mente. E eu não dou tanta atenção. Mas o Senhor mora dentro de mim. Fale com Ele, levante a sua voz, irmão, fale com Ele. Expressa-te a Ele, conversa com Ele.